Vai começar agora um programa bem-humorado, com informação e cultura na dose certa. Às vezes acima da dose, às vezes muito acima da dose. Com vocês, em branco, aqui na Roquete Pinto. Programa em branco, eu sou Paulo Gontijo. Hoje é dia 31 de outubro, estamos no ar aqui na Rádio Roquete Pinto mais uma vez. E ao meu lado, ele, o sumido, o homem de negócios, Vinícius Oberg. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde aos nossos convidados, aos nossos ouvintes. Isso é um prazer aí, parabéns pelo festival. Muito obrigado. Você já disse que é um festival, não disse que ainda, mas calma que a gente chega lá. À sua esquerda, Juliana Antunes, tudo bem? Nossa, gostei da Juliana Antunes. É, a Plebe Rude me animou. Então. Pois é, também gostei muito do BG de hoje. Quero dizer bom dia pro Pará, eu tô com morrendo de saudade de morar no Pará, então lá tá com horário de verão. Bom dia, Pará, boa tarde, restante do Brasil. Bom, quem estiver escutando a gente pela internet no Pará, bom dia pra você. Bom dia, convidados, bom dia, Vinícius, bom dia, Fernando, bom dia, operador, bom dia a todo mundo. Juliana, tudo isso tá numa felicidade. Eu imagino que você deve ter tomado um banho de endorfina, né? Isso andou correndo, fazendo isso. Não, hoje não. Na verdade, eu tô com obra na minha sala, então eu tô passando um monte de perrengue. Acho que é alegria pra. Tô com pedreiros, pois é. Tudo bem. Ela tá amando, Paulinho. Ah, calma, Thiago Gomide, que depois a gente vai falar com você. Se controla aí. Fernanda Piovanelli, tudo bem? Tudo ótimo, boa tarde a todos. Tudo maravilhoso. E por fim, aquela voz intempestiva, o homem do além telefone, Thiago Gomide. Tudo bem? Tudo bem, Paulinho, muito boa tarde a todos os ouvintes. Esse dia que não se decide, né? Meio nublado, agora apareceu um solzinho. Vamos ver como é que vai ficar, né? Thiago Gomide, deixa eu te fazer uma pergunta de cunho filosófico. Você vai torcer pelo Flamengo hoje, Thiago Gomide? Não. Hoje eu tô aqui pela Tijuca. Eu sou um itinerante nessa cidade. Não, eu perguntei se você vai torcer pelo time do Flamengo, seu surdo. Ah, eu vou torcer pelo Flamengo? Poxa, hoje eu sou flamenguista desde o primeiro dia de vida. Muito bem. Desde assim, o primeiro segundo. Como todo bom tricolor, eu também. Como flamenguista, eu posso fazer um comentário? Faça. Claro. Independente de ajudar um time carioca, nós temos brilho. Então a gente quer ganhar isso por causa do nosso orgulho ferido. Acho maravilhoso. É. Continuem assim e joguem com o coração na ponta da chuteira, que é bom pra todo mundo, entendeu? E o programa de hoje a gente vai falar, bater um papo aqui com a Valéria Sorrentino e com o Caio César. A Valéria é diretora de programação do Festival Internacional de Televisão e o Caio trata da parte marketing e comunicação do festival. Vão contar pra gente o que é o festival, o que está acontecendo, enfim. Bom dia, gente, tudo bem? Bom dia, ouvintes, tudo bem? Tudo ótimo, maravilhoso ter vocês aqui. Quem quiser participar com a gente ao longo do programa, Vinícius Oberg, faz como? embranco.com.br, pelo nosso Facebook aqui, que já está aberto, acessa o nosso site, vai direto no Facebook, ou pelo telefone 2332-7088. Maravilha, repete o número do telefone, por favor. 2332-7088. Tá, e vai ter brinde, mas espera que na volta da música a gente diz qual é. Vamos escutar rapidinho, Nocaute com Minha Rádio, e já a gente tá de volta. Um abraço. Pode ligar, vai tocar o som que você quer. Liga aí, pode ligar, vai tocar o som que você quer. Aqui na minha rádio toca funk, aqui na minha rádio toca reggae, aqui na minha rádio toca Branco, você quem faz? Maravilha, estamos de volta com o som de nocaute. E Vinícius Oberg, temos prêmio para distribuir. Quem quiser ligar para cá e tentar ganhar nosso prêmio, faz como, Vinícius Oberg? Pelo nosso telefone 23-32-70-88. Muito bem. E ganha o quê, Fernando Pelmanelli? Então, vai ganhar um kit do festival com camiseta, bloco, lápis, catálogo e o principal, uma credencial que dá direito a participar de todo o festival. Maravilha. Com algumas prioridades. Fica ligado no programa e quem ligar e cantar uma música do Plebe Rude, qualquer música do Plebe Rude, pode ganhar esse kit Festival Internacional. E agora... Ah, o Thiago, para de Thiago, encher. Thiago, não perturba, Thiago Amide, fica manso aí, vai. Quando você que, no próximo programa te bota aquelas músicas que você adora, que dão sono. Valéria e Caio, vamos lá, vamos começar agora nosso bate-papo sobre o festival. Primeiro, assim, conta pro nosso ouvinte que não tá tão antenado nessa programação cultural da cidade, o que que é o Festival Internacional de Televisão? Então, o Festival Internacional de Televisão, ele acontece esse 8º ano, ele é fruto do IETV, que é o Instituto de Estudos de Televisão, que pensa a televisão. A gente não quer só mostrar o que tá acontecendo na televisão, mas a gente quer pensar a televisão como um todo. Então, a gente, o eixo Rio-São Paulo acaba sendo prioridade quando vai pra televisão. A gente quer dar espaço para o Brasil inteiro mostrar o que está fazendo, o que está produzindo, o que está pensando. Então a gente abriu uma concorrência, a gente abriu inscrições, 150 pilotos do Brasil inteiro se inscreveram, nós selecionamos 40, dos 40 vão ser exibidos, toda a programação é gratuita, de 6 a 11 de novembro no Futuro de Ipanema. E junto com as mostras competitivas pilotos, a gente tem vários seminários e vários workshops também gratuitos. Maravilha, maravilha. Vinícius Oberg, você estava aqui ansioso para fazer uma pergunta. Falando, aproveitando que você está falando dos workshops, das oficinas, eu acho legal a gente falar sobre a formação de novos talentos na televisão. Eu acho que o festival cumpre esse papel. Como é que você enxerga isso de maneira geral e o que que o festival está contribuindo para isso? Eu acho que, de novo, a gente está só mostrando na televisão hoje, tem uma nova lei, não sei se vocês sabem, tem uma nova lei que até vou deixar o Caio falar um pouquinho mais disso, que ele sabe mais do que eu. Uma nova lei que acabou de passar, ela foi aprovada ano passado e desde setembro ela está em vigência, que é uma obrigatoriedade das televisões a cabo a mostrarem programas brasileiros. Então as televisões estão muito interessadas em ver o que está acontecendo e a gente quer dar, mostrar não só o que está acontecendo no Rio e São Paulo, mas Minas Gerais, Pará, Mato Grosso, no Sul. Tem muita coisa boa sendo produzida e a gente espera que esses novos talentos sejam descobertos através do festival, já que todos os nossos jurados são executivos de televisão, tanto televisão aberta quanto fechada. Ou seja, eles já viram esses programas e foram os jurados que selecionaram os ganhadores do festival. Mas eu vou deixar o Caio falar um pouquinho mais da lei, porque é importante. Conta pro nosso ouvinte, então, o que que é essa lei, o que que muda na televisão, assim, de fato, para quem tá assistindo. Bom, na verdade é o seguinte, a área audiovisual, produção de cinema e vídeo, vem buscando cada vez ganhar mais espaço. A gente tem toda essa convergência de tecnologias, né? E a televisão tá à frente, porque a televisão chega praticamente 100% do território brasileiro, né? E o festival, ele tem como sua principal atração a mostra competitiva de pilotos de programas de televisão. Então é uma grande janela para os produtores independentes inscreverem suas produções, né? E a partir dessa visibilidade que esses pilotos ganham à medida que são exibidos no festival e também passam por esse processo de seleção que participam os executivos de programação de canais, os principais canais do país, muitos deles acabam tendo a oportunidade de ir, de fato, entrar na grade de programação de uma televisão. A lei, a 12.485, ela coloca ela estabelece uma cota de participação na programação de produto independente brasileiro, né? Então, até foi uma lei que gerou bastante discussão, mas a gente entende que, assim, que ter produção independente dentro da grade de programação da TV brasileira também é gerar mais empregos e valorizar a produção cultural do país, né? E com isso, o festival, ele acaba se consolidando como uma via de mão dupla, porque ele abre um espaço para que o produtor independente escreva seu filme, mas também dá à televisão a oportunidade de ver essa massa de produção independente que está acontecendo no país, né? Tá, e vocês estavam falando que tem muita coisa boa sendo feita. O que que tá acontecendo de bom, assim? Cita pra gente dois, três casos, porque o festival acontece todo ano, certo? Uhum. Já tá na oitava edição. Isso. O que que saiu de de legal do festival desses últimos anos que é emblemático e as pessoas vão reconhecer? Tem os Buchas, que foi um filme, é um produto que começou lá no festival, que foi comprado pela Oi Futuro, pelo canal da Oi, e hoje em dia tá no Multishow. E os Peixonautas, é um dos maiores projetos que saiu de dentro do festival. Ele foi exibido no festival, depois ele foi comprado e tá aí. Hoje no mundo inteiro, né? No mundo inteiro. São produtores independentes, né? Isso, exatamente. É que eu vejo assim, com a tecnologia mais acessível, diversas produtoras, hoje pelo menos eu conheço umas 5 ou 6 produtoras novas, jovens, que têm uma capacidade de produção tão alta quanto os grandes produtores, né? Então, isso eu acho que permitiu. Isso. Democratizar o acesso. E tem, hoje em dia, com a câmera de celular, você consegue fazer um curta se for legal, né? Então, são 3 categorias: variedade, jornalístico e ficção. E a gente daí viu coisas interessantíssimas. Por exemplo, um deles chama Rua, que é um programa que nem Big Brother, ao contrário, como a gente chama, né? É um reality show. É um reality show que a gente pega todo mundo e eles têm que passar o tempo inteiro na rua, morar na rua. E o Anjo é uma pessoa que mora na rua, que vai ajudar eles a dar dica do que vai acontecer. Uma ideia super incrível que a gente, de repente, as pessoas não tinham pensado e que veio de São Paulo, entendeu? Tem outros aí, Caio, se você... Nós temos um programa que a proposta é uma dona de casa, que ela inicia o programa mostrando a sua rotina como dona de casa, mas a proposta dela é dar dicas de investimento. Então, a cada programa ela dá uma dica de qual é o melhor investimento, e ela fala especificamente de bolsa de valores, né? Isso. Então, é uma forma de atingir, de falar da questão de investimento, mas atingindo outro perfil de público, né? Até por essa roupagem que é criada no programa. Então, pegando esse gancho que você apresentou, realmente, a gente vê uma profusão de novas produtoras surgindo. A gente tem aí, com o avanço tecnológico, essa questão dos equipamentos ficarem cada vez mais portáteis e, consequentemente, ter melhor capacidade de produção. Então, talvez, assim, nunca se viu nas edições anteriores do festival programas tão bem acabados quanto os que estão agora. Boa parte desses programas que estão selecionados para a mostra, eles já estão prontos para ir para o ar, né? Então, isso é um dado super interessante e vale muito a pena o público conferir essa programação que vai estar lá de 6 a 11 de novembro, né? A partir da próxima terça-feira, no Oi Futuro de Ipanema. Então, maravilha. Começa dia 6, termina dia 11. Eu vou chamar pra conversa alguém que tá sumido, cara. Eu tô estranhando até agora não ter escutado o telefone aquele. Paulinho, Thiago Gomide, tudo bem? Thiago? Tá tudo ótimo. Tem alguma pergunta? Eu trabalho com televisão desde muito tempo, e televisão é um caro, né? Pra fazer programas era uma cara. Agora realmente barateou, mas tem um amadorismo gigantesco na televisão brasileira. Tanto vários programas, pelo amadorismo. Muitos das sabores que escreveram no festival. Desculpa, repete, Thiago, estava picotando. Repete o final da sua pergunta, por favor. Muitos amadores escrevendo no festival? Tiveram muitos amadores, sim, mas aí é uma decisão da curadoria. Como tinham muitos programas muito legais, a gente, e como o Caio disse, prontos para entrar, a gente priorizou por escolher 40 que já estão praticamente prontos, que a gente acha que tem muita possibilidade de serem realmente comprados por esses executivos de televisão que estão vendo os programas. Mas teve programa, teve criança fazendo programa, teve gente jovem que a gente viu que tem pouca experiência fazendo programa. Hoje a gente espera que o ano que vem a gente possa estar em mais casas, em mais lugares, pra gente poder não selecionar só 40, mas selecionar de repente 90 programas para mostrar dentro do festival. E deixa eu te fazer uma pergunta, é uma competição, tem um vencedor no final. Sim. O que esse vencedor ganha? São 4 vencedores, é um vencedor por cada categoria: variedade, ficção e jornalístico. E também tem o voto popular, que é muito legal, todo mundo que for vai poder preencher uma cédulazinha e votar no melhor filme, no melhor piloto. Eles ganham, os 4 ganham uma viagem pro Neb Show, que é um show em Las Vegas, com tudo pago, passagem, hospedagem e inscrição no festival, que é um show de tecnologia, onde está se discutindo todas as tecnologias novas da televisão, e eles vão ter, a gente acredita, uma chance de networking, conhecer outras pessoas e conhecer o mercado. Eles vão ganhar no valor de R$5.000 um apoio da Cia Rio, em equipamento, aluguel de equipamento, e a finalização da Final Filmes. Então eles vão estar não só prontos para pegar o final, o piloto que eles já fizeram e finalizar e usar, mas também poder pegar esses créditos e um próximo piloto que eles queiram fazer, que a gente espera que eles continuem nesse caminho, né? Maravilha, maravilha. Juliana, você que tava boquiaberta aí. Não, tem uma pergunta aqui. Diga. A gente tá vendo a TV independente, não a TV independente, mas a TV, principalmente a TV aberta, descobrindo a classe C. Então a gente tem muitos programas, até mesmo a TV a cabo, ela tá mudando, ela tá ficando muito mais dublada, ela tá entendendo quais são os tipos de programas que a classe C gosta de ver. Como é que isso influencia no festival? Como é que isso influencia nos pilotos? Como é que essa galera independente tá percebendo a ascensão da classe C? E como é que eles estão produzindo para esse tipo de público? A gente percebe que na verdade o que acontece é uma diversidade de linguagens, né? Então, uma diversidade temática também, né? Como, por exemplo, essa proposta de criar-se um programa onde coloque pessoas para morar na rua, efetivamente, né? Então, está se buscando com isso também atingir o maior número possível de espectadores, né? A maior faixa possível de espectadores. Esse programa que eu falei agora, dei um exemplo que dá dicas de investimento, mas é uma dona de casa na sua rotina ali dentro da cozinha, preparando o almoço, as coisas, os seus afazeres, e ela vai dando dicas de investimento em bolsa de valores. Então eu entendo que isso também é uma tentativa de chegar num outro perfil de público, né? Então a gente percebe que eu vi o Thiago falando da questão do amadorismo, né? Na verdade, hoje, com essa facilidade de acesso a equipamentos tecnológicos, essa profusão de disseminação da informação que a internet proporciona, né? Ela torna todo mundo produtor hoje em dia, né? Então a gente acaba tendo, eu não chamaria de amadorismo versus profissional, não colocaria dessa forma, mas a gente acaba tendo um hibridismo muito grande, né? E isso, enfim, é preciso sempre também ver os limites de cada coisa, mas eu acho que a gente ganha com essa diversidade, né? É sempre importante não consumir essa diversidade de qualquer modo, mas trazer junto um senso crítico. Mas eu vejo isso como uma coisa importante. Eu acho que a gente está evoluindo. Oi, fala, Thiago. Num país com tantas diferenças sociais e principalmente educacionais, é interessante realmente a gente consumir esse hibridismo, a gente consumir materiais que obrigatoriamente precisam ser refletidos antes do consumo. É claro que todos necessitam de reflexão antes de você consumir, mas enfim, eu fico um pouco na dúvida de materiais. Não. Mas a gente tem também, desculpa te cortar, a gente também tem programas super interessantes e, por exemplo, a gente tem o WC, que é muito divertido, é feito por um produtor independente, eu acho que ele já fez um ou dois pilotos, mas que não emplacaram só na internet, que é o WC banheiro, né? Então ele faz o programa dentro do banheiro, e o banheiro vira tudo. Ele estava até ontem na nossa coletiva de imprensa falando com a gente, que nem um teatro, que é uma caixa preta que ele pode virar qualquer coisa, o banheiro no programa dele vira uma repartição pública, vira... Então também tem programas muito fáceis de entendimento, não são todos os programas que estão exibidos no festival muito densos e que tem que pensar. Tem coisas muito engraçadas, tem por exemplo Sardinhas e Alcaparras, que é uma conversa de dois vizinhos que nunca se conheceram, nunca se viram, analisando o lixo do outro, e daí eles vão descobrindo quem eles são. Então tem muito programa também que é bem interprogramas, mais curtinhos, sobre ecologia, tem o Lixograma, que é um interprograma sobre reciclagem. Então tem coisas também que são bem simples e bem fáceis de entender. Tem Construção, que é um interprograma que conta, cada interprograma conta a história de como surgiu uma letra de uma música. Rapidinho, explica pra quem tá ouvindo o programa, o que é um interprograma? Interprogramas são programas curtos de um minuto até três minutos no máximo, que passa, é usado normalmente dentro de intervalos, né, de um programa maior. Então eles são chamados de interprograma. A gente tem alguns dentro da programação que eles foram tão bem feitos e bem pensados que a gente achou interessante selecionar eles para participar da competição. Mas assim, olha, deixa eu falar rapidinho, Thiago. Só para complementar. Eu tô intervindo, é porque tá ótimo, papo. Então, é só para complementar outra pergunta. Vocês estão nesse festival há 8 anos, então vocês estão acompanhando o que tá chegando de material novo. Mudou a linguagem por conta, seja por conta de classe C, ascensão de classe C, seja porque hoje a gente tá muito mais ligado na internet. Como é que foi essa transição da linguagem? A linguagem tá mudando constantemente. A gente até tem, dentro dos painéis e dos workshops que a gente tá fazendo, a gente tá lidando muito com isso. Eu vou até citar um painel que acontece no dia 6, às 4 horas da tarde, chama O Programa Não Termina Quando Acaba. O que aconteceu com essas novelas e Pânico, CQC? Você tem um programa de televisão, acaba, o programa ele vai pra internet. O Pânico 3.0, CQC 3.0. E a gente viu hoje na novela Cheia de Charme um fenômeno que aconteceu, que foi, eles criaram as empreguetes, e as empreguetes passeavam por toda a programação da Globo. exemplo, uma coisa que nunca aconteceu. Elas viraram produto mesmo. Elas viraram produto. Então a gente vai discutir isso dentro desse nosso, nessa nossa palestra. Vai estar o Felipe Miguez e a Isabel de Oliveira, que são os autores da novela. Thaís Araújo vai estar lá falando com a gente sobre como é que foi ser feito. Ou seja, a gente está vendo tudo mudar muito rápido. Do mesmo jeito que a gente tem um outro painel chamado Redes Sociais, Modelos de Negócio no Conteúdo Participativo, que é na quarta-feira, dia 7, onde a gente está vendo também que a televisão está aprendendo a usar as redes sociais como forma de comunicação com as audiências deles, entendeu? O que eles gostam, o que eles não gostam. De repente, assim, eu quero comprar uma camiseta. Exatamente, ele vê tudo que nessa interação. Maravilha, gente. Vamos fazer uma breve pausa, que o papo tá maravilhoso aqui. E vamos pro Tempo Real com o premiadíssimo. Aliás, queria dar parabéns aqui para todo o jornalismo da Roquete, ganhando milhões de prêmios essa semana de rádio jornalismo. Vamos pro Tempo Real com Samuel Correia no trânsito. Em branco, você quem faz. Muito bem, gente, estamos de volta e rapidinho vamos escutar uma música e depois voltamos para o nosso bate-papo. Vamos de Supertramp com Dreamer. Você quem faz. bem, voltamos aqui para o programa Em Branco. Eu sou Paulo Brantijo, estamos aqui no ar falando sobre o Festival Internacional da Televisão. Temos ouvinte na linha já, Fernanda Piovanelli? Temos sim. Sandro ligou pra gente. Sandrão, você tá aí? Fala, rapaziada, beleza? Tudo bem? Você que já é sócio cativo, prometeu que vai cantar Plebe Rude. Isso é impossível hoje, hein? Não, que nada, cara. Olha só, teve Plebe Rude de BG o tempo todo. Juliana Antunes vai te ajudar se você engasgar, ela já tá ali preparada, ela canta junto. Que parada doida é essa, cara? Eu tô pegando até a cola aqui, mas o bagulho tá doido hoje. Tá doido, Sandrão. Ô, Sandrão, pô, cantar, eu vou te falar, é complicado pra mim. Entendeu? Vamos lá. Eu reconheço a minha, só incapacidade. Olha só, você ouviu a vinheta de retorno, nada pode ser mais desafinado que aquele nosso ouvinte cantando funk. Então respira fundo, se prepara. Imagine uma eleição em que ninguém fosse eleito. Já estou vendo a cara do futuro prefeito. Vamos lá, chapa, seja franco. Use o poder do seu voto, vote em branco. Vote em branco tem tudo a ver, né? Em branco. Eu não tinha me ligado nisso, não, hein? Muito bom. Seja alguém, vote em ninguém. Seja alguém, vote em ninguém. Você tá cantando, é isso? Não, não tô, não. Não tem como. Tá bom. Homenagem eu em branco, homenagem eu, Plebe Rude também. Vote em branco, né, galera? E muita gente deixou de votar, então até pra galera pensar também e poder participar do programa, deixando claro, sinceramente, independente aí de prêmio e tudo mais, sou fãzaço de vocês. Sandrão, fantástico. Você ganhou o prêmio. Fernanda Piovanelli, o que que ele ganhou, Fernanda Piovanelli? Ó, ele ganhou a bolsa do festival com camiseta, bloco, lápis. E ganhou uma credencial para participar de todas as palestras, workshops que a Valéria e o Caio falaram aqui. Isso, hein? Oh. Olha, que apresentaço. Moral, hein? Que moral, hein? Agora, Fernanda, Paulinho e Sandro. O Sandro cantar Plebe Rude, ele deveria ganhar um carro, né? Porque ele Tiago, você é muito chato. Tiago Gomide, olha só, vou te botar de volta na sua jaulinha do silêncio, tá? Sandro, pera, deixa eu fazer uma pergunta pro Sandro. Sandrão, é Gomide que tá falando, tudo bem? Tudo em ordem. Me diga o seguinte, você escuta Plebe Rude na sua casa? Cara, vou te ser honesto, bem pouco. Bem pouco. Bota ele na jaula, por favor. Tiago Gomide, olha só, programação musical do programa foi feita pelo grande Ivan Bala, entendeu? Qualquer dúvida, por favor, você entre em contato com o departamento pessoal. Não, você tá influenciando. E peça suas contas, viu, Tiago Gomide? Eu tô influenciando lá. Você gosta daquela... Interessante, tá? E assim, o rádio, na televisão, né, década de 50 aqui no Brasil, ela veio pra, digamos, completar o rádio. E isso na programação aí do evento tem alguma referência ao rádio, falando da televisão também, existe isso? Excelente, não? Pergunta, Sandrão, tem? Esse ano não. Bom, Sandrão, maravilha, fica ligado. Bom, Fernanda vai ficar na linha contigo, te dizer como é que você faz pra pegar tua credencial e seu brinde do festival, tá bom? Beleza, ligue sempre, galera, e da próxima vez canta, parabéns, tá? Parabéns pelo programa, parabéns aí pelos convidados. Valeu, cara, e obrigado pela homenagem ao branco, mesmo que inocente, mas foi. Mas isso é uma coisa interessante que o Sandrão tava falando aqui, puxando. A linguagem da televisão brasileira começou do rádio. Uhum. A linguagem da televisão americana começou do cinema. Isso. Tem uma diferença? Tem uma discussão sobre essa linguagem no festival, essas diferenças? Olha, esse ano, o tema do festival é essa questão da conectividade, essa questão da segunda tela, né? E, sobretudo, essa questão da nova lei que surge aí e apresenta uma oportunidade de novas produções, principalmente as produções independentes, estarem na grade de programação das televisões. Mas eu entendo que essa discussão rádio, TV, cinema é super relevante, e eu tenho até uma teoria. Eu acho que a gente tem, assim, por muito tempo, o cinema brasileiro ficou, de certa forma, distante da televisão brasileira, né? Enquanto nos Estados Unidos você tem uma maior proximidade entre o cinema e a televisão. Mas, para mim, e isso é uma opinião pessoal, nos Estados Unidos, a televisão é uma espécie de um subproduto do cinema, né? Enquanto no Brasil a televisão é uma evolução do rádio, à medida que as pessoas que trabalhavam no rádio foram os primeiros profissionais agregados à televisão, né? Então a gente acaba tendo um pouco desse histórico aí. A gente tá aqui o gancho do Paulinho, tem uma outra lei que limita a participação estrangeira na produção nacional, né? Como é que vocês enxergam essa lei? Explicar um pouco para os nossos ouvintes por que as empresas de comunicação lá de fora não podem investir, de certa forma, aqui na programação, na geração de conteúdo aqui no Brasil. Mas isso com a lei tá mudando um pouco, quer dizer, como a gente Turner, Discovery, são grandes canais estrangeiros, eles estão participando um pouco dessa produção. Quer dizer, o que a gente tem visto é que não só eles compram um produto pronto de uma produtora independente, mas eles querem desenvolver esse produto junto. Então, se por acaso um produtor independente vai lá numa Turner, numa Discovery, numa Globosat, fala, olha, eu tenho essa ideia, eles não compram um pacotinho fechado, mas eles querem desenvolver essa ideia junto. Então, vira meio que uma coprodução. Algumas vezes eles são coprodutores mesmo, outras não. Outras, o programa é tão bom e já veio tão idealizado assim que eles compram o programa como tá. Mas a tendência é um pouco essa participação mesmo. Fala, Gomide. Olha, eu acho muito bonito a gente falar dos produtores, mas eu quero botar um pouco de holofote nos compradores. Porque nos últimos festivais só dois projetos foram comprados, pelo menos é o que eu entendi. Isso significa que os compradores não estão muito concordando com a genialidade dos projetos, ou eles estão ultrapassados, eles estão ainda precisando enxergar. Estou errado? Qual das duas? Não, você está certo. É por isso que a gente escolheu esses programas. Quer dizer, o ano passado a gente teve 70 pilotos inscritos, e dos 70, só dois, como você falou, só dois foram comprados. A gente acredita esse ano, até por causa da lei, eu acredito, a qualidade dos programas melhorou muito, muito. E os programas estão prontinhos, é simplesmente pegar, comprar e colocar no ar. Eles estão realmente, a qualidade muito boa. A gente espera, e esse é o que é nosso grande objetivo, que esse ano a gente tenha pelo menos 4 ou 5 programas comprados. Os nossos jurados que viram esses programas já estão dando um feedback pra gente, que gostaram de alguns e estão interessados em comprar. A gente espera que por causa da lei e por causa da qualidade dos programas, isso mude um pouco daqui pra frente, sim. Agora, são os jurados? Jurados são 21 executivos de televisão, tem de todo, desde a Globosat, da Turner, do Canal Brasil, do Canal Futura, Multishow, e a gente tem Fox, tem até Globo News, pra gente pedir pra eles virem. Sport TV também. Sport TV, ESPN, tem bastante gente, é bem diversificado. E a gente que cuida tanto da programação quanto do conteúdo das televisões. Agora, esse é um festival que é muito, vamos dizer assim, focado na indústria. Uhum. Qual é a participação popular no festival? Eu acho que a gente tem muito estudante também que assiste o festival, que é que tem quem está entrando no mercado, né? Eu acho que assim, pessoas que gostam de televisão e estão interessadas em ver o que está acontecendo, é que são pessoas que participam mais. E as pessoas que comparecem lá, vocês falaram que tem uma categoria que é o voto popular, é isso? Isso. Sim. Como é que ela funciona? Voto na mão, só quem vai, tem pela internet? Não, é uma cédulazinha, então a gente até pede que quando você for votar, você não vote só no programa que você está lá mais ligado, de repente você é amigo, parente de algum produtor e foi lá por causa do programa, você vote em todos os programas que estão sendo exibidos juntos com ele, para ter uma votação mais linear, certinha. E aí ele sai e marca na cédula se ele gostou, 1, 2, 3, 4, 5. Tem até 5 para dar para cada piloto. Você vota 5 vezes, então. É. Maravilha. Fala, Juliana Antunes. O que vocês ganham com isso? Eles ganham, não. Eles estão ajudando a escolher o voto popular, o programa. Não, vocês, o que vocês ganham quando um projeto de... Tiago, quer saber se vocês ganham comissão. Não, você está falando monetário? Está falando em valor monetário? Nada. Todo festival é realizado pelo IATV, que é, como eu falei no início, o Instituto de Estudos de Televisão. A proposta do festival começou dentro do estudo. A gente não faz só esse evento durante um ano, mas tem o Inove TV, que aliás é o Fórum de Inovação e Tecnologia, que está sendo esse ano incluído dentro do festival, onde a gente tem dois convidados internacionais, o Michael Dube e o Seth Shapiro, que estão vindo. O Seth Shapiro, ganhador de 2 Emmys, está vindo participar do festival. A ideia deles é ter eventos o ano inteiro que pensam a televisão como um todo, tecnologia, produção, o que a televisão está comprando, quais são as novas leis. Então o festival vem fruto do IATV. A gente não ganha nada com isso, a gente só quer que as pessoas falem, debatam dentro do meio e com o público em geral. Fala, Juliana. Pegando o que o Thiago estava falando anteriormente, né? Não saber se os executivos de televisão ou não entendem a nossa genialidade. Eu vejo que tem muito programa brasileiro, mas formato comprado do exterior. Então, se, por exemplo, Chegadas e Partidas, Big Brother, tem vários. Você acha que de repente até essa lei foi para proteger isso? ou não está havendo uma invasão demais de formatos estrangeiros e deixando os nossos formatos ou as nossas ideias um pouco para trás? Eu acho que predominantemente a gente sempre teve uma programação na TV brasileira espelhada em produtos vindos de fora, né? Mas a gente começa a ter um ambiente onde a gente percebe que há uma atitude das TVs de começar a olhar para a produção local. A gente tem também essa conjuntura da nova lei, né? A gente tem aquilo que foi destacado aqui, de que estão surgindo diversas produtoras com materiais, com acabamento melhor em termos de linguagem, em termos de proposta também, de ideias. Então a gente percebe que os executivos de TV estão buscando novas ideias, uhum, e novas possibilidades para incluir na sua grade de programação. Mas isso aconteceu um pouco, não sei se vocês lembram, mas quando a lei de obrigatoriedade do cinema nacional começou, tinha muito pouco produto brasileiro bom, né? A gente era obrigado a exibir o que tinha. E aí o cinema teve que fazer uma revolução para poder continuar. E hoje em dia a gente tem produtos maravilhosos, completamente diferentes do padrão. O Palhaço não tem nada de cópia de filmes estrangeiros, mas é um produto bem nacional, com cara nacional, tá indo aí representar a gente no Oscar. A gente acredita que com essa nova lei, com essa nova revolução das produtoras, a gente vai começar a ver mais produtos brasileiros com a nossa cara, com os nossos formatos na televisão. A gente espera que isso aconteça. Fala, Vinícius. Eu estou reforçando aqui, eu assisti uma matéria essa semana que mostrava que 30% da audiência dos cinemas já é para filme nacional, uhum, no sim, Brasil, né? Então isso já é uma evolução em relação a 10, 20 anos atrás. Exatamente. Muito grande. Exatamente. Eu imaginava que chegaria a um tamanho desse público. Não, mas é um hábito, né? Eu acho que na hora que você começa a ver um produto nacional com outro olhar, você se acostuma e o hábito vai crescendo e as pessoas ficam esperando eles chegarem. A gente acredita que isso vai acredito na televisão também. Você vai ter um monte de programas legais, novos, com olhar brasileiro surgindo, e a gente espera que as televisões comecem a comprá-los, né, bons, e a gente espera que essa mudança venha, né? Deixa eu perguntar uma coisa extremamente pessoal pra vocês, assim, o que vocês acham que tem de mais inovador na televisão e mais brasileiro recentemente? Gente, é difícil. Nossa, silêncio constrangedor. Eu vou dizer pra vocês, é o julgamento do Mensalão que eu fico acompanhando pela Globo News. Juliana, tudo que tem esporte, pancada e condenação, a Juliana gosta. Vamos aproveitar a pergunta do Paulinho. Me chamou muita atenção no capítulo final da Avenida Brasil, né? Porque o Brasil parou, aquela coisa toda. E nos Estados Unidos, quando o país para pro Super Bowl, pra assistir lá as finais do Super Bowl, sempre tem um lançamento comercial novo, uhum, e tal. E aqui isso não aconteceu. Então, acho que até fazer um gancho em relação à publicidade, que a gente estava falando, isso, que o festival não aborda publicidade, mas como vocês enxergam a entrada da publicidade dentro da programação, né? Dentro do conteúdo? Olha, eu acho que a novela da Sete, que teve como temas empreguetes, né, cheia de charme, ela trouxe um novo caso, porque a cada capítulo tinha um merchandising extremamente aparente ali, né, claro, imposto, mas aquilo era feito de uma forma que não comprometia a dramaturgia da cena, do que estava acontecendo, né? Eu acho que a gente percebe que essa questão do merchandising, ela ainda é muito discutida, as tentativas de se inserir o merchandising ficam sempre se tentando renovar isso dentro de cada produção, como incluir isso sem comprometer a proposta dramática da obra. Mas eu vejo assim, para mim, ao meu ver, foi um avanço que essa novela conseguiu fazer, né? Não, eu entendo o seguinte, eu vi a mesma coisa na Avenida Brasil e não achei que funcionou tão bem, sabe? Ficou muito na cara, você vai ter que ver a marca agora, né? Mas então eu entendo que essa questão de publicidade é muito para cada caso. Realmente você levantou esse ponto da publicidade que é inserida no meio do Super Bowl, né? E isso não foi aproveitado no último capítulo da novela Avenida Brasil. A população para não só para assistir o Super Bowl, como para assistir o comercial que vai ser. Lógico, vira um evento. E inclusive a Rede Globo, na sequência, no dia seguinte, mostrou como as cidades pararam para ver o capítulo final. Sim. Gente, olha só, o papo tá maravilhoso. O programa voou, mas a gente tá chegando naquela reta final. Naquele momento triste na sua. Pois é. Então eu vou passar aqui para as considerações finais de todo mundo, aquela dica, aquele abraço, começando aqui por Vinícius Oberg. Paulinho, eu quero reforçar o convite aí pro festival, né, que rola de 6 a 11 de novembro, na próxima semana, não só pros estudantes, como pros profissionais do mercado. E um abraço pros nossos ouvintes, obrigado pela participação de vocês. Diquinha malandra sua, né? Eu posso reforçar também o convite. Juliana Turi, você vai reforçar o convite pro festival também, né? Não, tô brincando. Apesar do... Eu vou repetir a dica que eu dei na semana passada, porque o evento vai acontecer agora, que é o Rio Jam, que é um evento de sustentabilidade, é um brainstorm mundial de sustentabilidade, vão ter mais de 50 países participando ao mesmo tempo, e ao final a gente vai criar um produto de sustentabilidade. Eu vou estar monitorando o pessoal aqui do Rio. Maravilha, Fernanda? Bom, eu vou fazer igual o Berg. Você pelo menos trabalha no festival. Pois é, eu trabalho no festival, então vale a pena reforçar que a programação tá muito bacana, de 6 a 11 de novembro. Lembrando que o evento todo é gratuito, gente. Todo mundo pode chegar lá meia hora antes e pegar a senha para assistir os pilotos ou os workshops e palestras. Eu também queria mandar um beijo para os nossos companheiros do festival: Bruno, Vanessa, Yasmin, Patrícia, Guilherme, quem mais? O Dani, para todo mundo lá na Comalt e ETV. Um beijo enorme para vocês. Maravilha, maravilha. Thiago Gomide. Paulinho, eu adorei o programa. E é o seguinte, essa semana eu li A Dona das Chaves, que é da Julita Lengruber e da jornalista Anabela Paiva, pela editora Record. A livro é sensacional. A Julita foi a primeira mulher a ocupar o cargo de diretora-geral do DESIP, que é uma rede de 25 unidades, com, sei lá, cerca de 9 mil presos. Então tem milhões de histórias, muitas histórias, que envolvem política, que envolvem os presos, que envolvem negociação. E todo esse movimento policial, todo esse cenário é utilizado no livro. Muito legal, vou repetir. Então, A Dona das Chaves, editora de Julita Lengruber, e a jornalista Anabela Paiva. Um enorme beijo para vocês que estão aí. Um beijo para os ouvintes. Até semana que vem. Tchau, tchau. Maravilha. Bom, agora, Valéria e Caio, muito obrigado por terem vindo. A palavra é de vocês para os agradecimentos e considerações finais. Bom, somos nós que agradecemos a oportunidade, né? Queria aproveitar e agradecer a Petrobras e a Oi, que apresentam o festival, e a Globosat e a Tânia, que também patrocinam esse festival, né? O Festival Internacional de Televisão, repetindo aí, começa na próxima terça-feira, de 6 a 11 de novembro, no Oi Futuro Ipanema. Maravilha, maravilha, beleza pura, gente. Bom, foi um prazer, o programa voou, foi um daqueles programas heróicos e históricos. E a gente vai encerrar, então, falando tanto de Brasil, com Paulo Miklos. Ele vai se vender. Muito obrigado e até quarta-feira que vem, gente. Precisa do dinheiro e vai se vender.